vantagem do mundo é viver. Se a maior vantagem do mundo é viver. Fala o que tem pra falar, digo o que tem pra dizer. Filosofia de rua mandando a rima pra você. Se a maior vantagem do mundo é viver. Se a maior malandragem do mundo é viver. Fala o que tem pra falar, digo o que tem pra dizer. Filosofia de rua mandando a rima pra você. One, two, three, vagabundagem entrando em cena. Filosofia, ser malandro ou ser ladrão, esse é o tema. E é o seguinte, truta, sente o peso do grave e o flow da minha levada, rimando na base. Quem sou eu pra cobrar? Nem dá, nem dá, nem dá. Aí, não confunde o rap com a arte de furtar. Com o mic na mão, me sinto na disposição de passar informação. Eu sou malandro e não ladrão. Porque o rap fez eu ser o que eu sou, estar onde estou. Então respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. É isso mesmo, branco. MRN, se o bumbo bate forte, eu sei que as caixas tremem. O rap é a música que me salvou do crime da droga, que me ensinou muito mais do que a escola. E olha que eu fiz faculdade de jornalismo, e na minha sala do dão só tinha eu de Patrício. O latrocínio é algo que tento evitar com meus versos. Pros pretos, pras pretas, ficarem espertos, que as drogas são o fim de carreira pra qualquer um. E o crime, um filme de terror com um final comum. Me pós-graduei em conhecimento e atitude. Alguns me chamam de Marcelo, mas eu chamo de Hugo. Jesus Cristo com certeza sempre no meu coração. É o seguinte, vagabundo, eu sou malandro e não ladrão. Se a maior malandragem do mundo é viver. Se a maior malandragem do mundo é viver. Fala o que tem pra falar, digo o que tem pra dizer. Filosofia de rua mandando a rima pra você. Se a maior malandragem do mundo é viver. Se a maior malandragem do mundo é viver. Fala o que tem pra falar, digo o que tem pra dizer. Filosofia de rua mandando a rima pra você. Nas ideias que o malandro aqui rimou. Se você tá de chapéu, eu só lamento, doutor. A gíria é de cruel e o louvor é pro Senhor que deu a vida por mim. Num ato de amor, milidia na correria da longa estranha caminhada. É mano Nil, foram sábias suas palavras. Os manos chegaram ontem, querem drogue na fita. Sem pedir licença, é embaçado, aí complica. Cê tá indo, eu tô voltando a abrir as portas pra você. Meus olhos brilharam quando eu vi pela TV os neguinhos dançando break. O ano era 87. Dali em diante eu entendi que era o rap da dança pra cantar. Foi um dois pra me envolver. Primeira letra que eu escrevi, eu nunca mais vou me esquecer. Falava de amor, coisas de amor, tipo pra te conquistar. Eu fui buscar mais linda flor. Com o tempo eu entendi que o lance era informar. E através do rap eu iria colocar o meu ponto de vista sobre várias questões. Meus medos, meus traumas, minhas opiniões. Pros moleques se ligar, se tocar, que o que liga é viver, ser feliz e saber curtir a vida, independente da sua crença ou religião. Vai por mim, meu irmão, seja malandro e não ladrão. Vou dizer, se a maior malandragem do mundo é viver. Se a maior malandragem do mundo é viver. Fala o que tem pra falar, digo o que tem pra dizer. Filosofia de rua mandando a rima pra você. Se a maior malandragem do mundo é viver. Se a maior malandragem do mundo é viver. Fala o que tem pra falar, digo o que tem pra dizer. Filosofia de rua mandando a rima pra você. Verso na moral dando continuidade ao plano. Conheço as damas da noite, vários ladrão e vários malandro que colam aqui ou ali na responsa de curtir o som de um cavaquinho ou uma boa black music. Mas é aquilo, né, tru? Cada um no seu castelo, com filô eu tô a pampa, nem me ligo nos farelos. Venenoso, apetitoso, acompanhando a evolução. O rapper é o rapper, o ladrão é o ladrão. Cada um na sua função, sem depender da ocasião. Eu sou direto e franco pra roubar sua atenção. Então digo logo que digo, e é de coração. Nada lhe me engana porque sou lemas pingom. E se for pra traficar, vão ser ideias positivas pra matar as negativas e te encher de autoestima. Pois onde cê me viu pagando de sorrisinho? Onde cê me viu no peão de aviãozinho? Então é o seguinte, ó, tru, ó, sem falsa modéstia, vamos viver, viver a vida. E